os montes que cruzei, rios que atravessei, chão sem lei que selei, cavalos que tomei, de assalto e corri, pro alto sorri, no solo que já caí, levantei e resisti, resistência é existir, com acesso pra seguir, meu sucesso é respirar, sem espaço pra fugir, liberdade é quebrar, correntes e atrair, senhorios pra matar, pois o azar é desistir, por mais que tentem mudar, as rotas de colisão, estrelas acendem o mar, determino a direção, planetas a visitar, só com a combinação de vogais e consoantes constantes nessa missão, meus conflitos pra lutar, bala, fogo, pés e mãos, cabeças pra decepar, com as peças da canção, trago vozes pra ecoar, neuroses na multidão, e quando a sirene tocar, já sumi na imensidão. Aquele rio tá na memória como um cão vivo dentro de uma sala. Viver é ir entre o que vive. O que vive choca. O que vive é espesso. E é espesso porque é mais espessa a vida que se luta cada dia. Eles não vão me encontrar, eu não volto pra prisão. Pensam que podem mudar, mas seguem o mesmo padrão. Podres querendo podar, tirar frutos da oração. Atiro a esmo pra matar, mas provos são sem noção. Minha alma segue plena, anjos e demônios estão procurando o motivo, o álcool e o isqueiro na mão. O ar puro é presente, dispense a celebração. Não importa o ambiente, sustente sua ambição. O inimigo é resistente, mas não conhece minha voz. Assinei minha alforria com sangue do meu algoz. Quando o chicote estalava, esperava anoitecer. Onde minha paz estava, não sabia o que fazer. O lance é não recuar, eu não posso esmurecer. Tenho mar pra navegar, remo pra sobreviver. Então fui buscar palavras só pra ver acontecer. O passado é o que passou, meu futuro é amanhecer. Aquele rio tá na memória como um cão vivo dentro de uma sala. Viver é ir entre o que vive. O que vive choca. O que vive é espesso. E é espesso porque é mais espessa a vida que se luta cada dia.